Acredito que o meu sextou vai terminar em lágrimas, lágrimas. Crueldade, eu topar com você desse jeito na mesma balada, te vendo de mãos dadas. Eu sabia mesmo que o seu beijo já tem outro beijo, mas por foto o sofrimento é menor. Tô vendo que essa noite ela não vai ter dó de mim. Ela tá beijando e de canto de olho me olhando. Tô sentindo ciúmes ao vivo. Não desejo isso nem pra inimigo. Ela tá beijando e de canto de olho me olhando. Tô sentindo ciúmes ao vivo. Não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Mesmo que o seu beijo já tem outro beijo, mas por foto o sofrimento é menor. Tô vendo que essa noite ela não vai ter dó de mim. Ela tá beijando e de canto de olho me olhando. Tô sentindo ciúmes ao vivo. Não desejo isso nem pra inimigo. Ela tá beijando e de canto de olho me olhando. Tô sentindo ciúmes ao vivo. Não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Foi copo quebrado, cliente guinchado, e eu do bar fui removido. Foi copo quebrado, cliente guinchado, eu do bar fui removido.